violência gratuita por todo o nosso país. Favelas, periferias, guetos, brancos e pretos, destruindo o pouco que tem e o resto que lhes resta. Cidades satélites, Ceilândia não é diferente. O sistema quer que nos matemos, para que no dia de nossos enterros mandem dar uma festa. E nós estamos fazendo exatamente o que eles querem. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Prostituição infantil, estupros, assaltos, tiroteios. Eles querem que nos matemos. Mas não todos nós querem um exército de zumbis. Selvagens, violentos, principalmente ignorantes. Destrua tudo, destrua o pouco que tem. Seja o que o sistema quer, mas não sei ninguém. Quebre tudo, arrebente, mande pro espaço. Aí então será mais um no time dos palhaços. Destrua tudo, destrua o pouco que tem. Seja o que o sistema quer, mas não sei ninguém. Quebre tudo, arrebente, mande pro espaço. Aí então será mais um no time dos palhaços. Destrua o seu lar, a periferia. Faça o que o sistema quer, o que sonhou um dia. Piche muros, quebre escolas, mostre que é mais um otário. Tudo que você quebra, sai do seu salário. E se você não trabalha, quem paga são seus pais. Que trabalham como escravos, só desejam a paz. Nos alimentos, nas roupas, impostos embutidos. Você destrói, eles riem, você sempre fudido. Quebre muro e orelhão, que há por perto. Você diz ser revoltado, se acha sempre o certo. Se drogue, prostitua, escravo do sistema. Palhaço ordinário, digno de pena. Jogue pedra nos ônibus e ache isso normal. Use drogas, faça assaltos, mais um marginal. Reclame de tudo e todos que ninguém o ajudou. Só te deram a corda, você que se enforcou. Destrua tudo, destrua o pouco que tem. Seja o que o sistema quer, mas não sei ninguém. Quebre tudo, arrebente, mande pro espaço. Aí então será mais um no time dos palhaços. Destrua tudo, destrua o pouco que tem. Seja o que o sistema quer, mas não sei ninguém. Quebre tudo, arrebente, mande pro espaço. Aí então será mais um no time dos palhaços. Chame as mulheres de putas, de vagabundas, de vaca. Não respeite sua agrida e se puder até mata. Mas não esqueça que você também tem mãe e irmã. E só Deus, véi, sabe o dia de amanhã. Não frequente a escola, não leia, não estude. Fique sentado esperando que alguém te ajude. Você reclama do que tem, mas o que tem destrói. É foda, eu tô ligado, a verdade dói. Fale da vida alheia, jamais olhe a sua. Se misture, seja amigo dos piores da rua. Pode ser que eu esteja errado, às vezes eu me engano. Mas acho que você não passa dos 18 anos. E até na hora da morte você vai dar trabalho. Como pagar um enterro com mísero salário? Mãe chorando, pai desesperado, desempregado. Só fez merda, todos tristes e endividados. Destrua tudo, destrua o pouco que tem. Seja o que o sistema quer, mas não sei ninguém. Quebre tudo, arrebente, mande pro espaço. Aí então será mais um no time dos palhaços. Destrua tudo, destrua o pouco que tem. Seja o que o sistema quer, mas não sei ninguém. Quebre tudo, arrebente, mande pro espaço. Aí então será mais um no time dos palhaços. A vida não é fácil, não precisa me dizer. É uma batalha diária, lutar pra viver. Sua família, parentes, amigos e vizinhos. Você sofre, eu tô ligado, mas não tá sozinho. Procure fazer sua parte, seja consciente. Prove pra si mesmo que também é gente. Não diga que ainda é jovem e não sabe nada. Você sabe se a parada é certa ou errada. Os exemplos são mostrados todo dia, toda hora. Em cana, finado ou ir à escola. Sei que às vezes o problema é que não há colégio. Educação no Brasil virou privilégio. Vai estudar em outro, mesmo que seja distante. Não ache graça na desgraça, enxergue adiante. Quando tiver mais idade, lembrará do que falo. Conhecimento é dom divino, ignorância é obra do diabo. Destrua tudo, destrua o pouco que tem. Seja o que o sistema quer, mas não sei ninguém. Quebre tudo, arrebente, mande pro espaço. Aí então será mais um no time dos palhaços. Destrua tudo, destrua o pouco que tem. Seja o que o sistema quer, mas não sei ninguém. Quebre tudo, arrebente, mande pro espaço. Aí então será mais um no time dos palhaços.